Quadras de música. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 201ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, e dando sequência à gratidão demonstrada na semana passada para assinalar a emissão número 200 deste programa, iremos escutar 7 canções que causam sensação de bem-estar. Com base na lista da Video Hits 1, ou VH1, que recentemente apresentou o Top 50 Feel Good Anthems, do qual escutaremos os 7 primeiros classificados. Iniciamos a passagem por hinos do bem-estar com a música mais antiga de hoje, Staying Alive, interpretada em 1977 pelo agrupamento inglês Bee Gees, integrada na banda sonora do filme A Febre de Sábado à Noite. 22 anos depois, em 1999, de Porto Rico, chegou o primeiro álbum de estúdio em língua inglesa de Ricky Martin, com o mesmo nome do artista, que causou sucesso com o primeiro single intitulado Live La Vida Loca. América, chega Maroon 5, a banda que desta feita conta com a colaboração de Christina Aguilera no quarto e último single do álbum Ants All Over. Em 2011 tornou-se popular a melodia igualmente mexida Move Like Jagger. Just shoot for the stars, if it feels right, and aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give a shit. And it goes like this. Take me by the tongue.

there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're Kylie Minogue tornou-se numa das cantoras australianas mais famosas. Em 2001, apareceu nas lojas o seu 8º álbum, Fever, cujo primeiro single conquistou o segundo lugar, Can't Get You Out of My Head. Pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a canções que causam sensação positiva, com base na lista da Video Hits 1 VH1, que recentemente apresentou o Top 50 Feel Good Anthems, ou os 50 maiores hinos do bem-estar. No primeiro posto ficou o segundo single de The End, abreviatura de The Energy Never Dies. Trata-se do 5º álbum de estúdio dos norte-americanos The Black Eyed Peas. Com a produção preciosa do francês David Guetta, em 2009 ecoou pelo planeta Terra o sucesso I Got a Feeling. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Got a feeling.